escolhi essa vida, fui eu que fui escolhido. E se me dessem um real pra deixar meu pai no asilo, peço 10, roubo sem mal, me soco no fudido. Não importa se é família, se é esposa ou se é filho. Dizem que é kleptomania, pra isso eu digo: doutor, passa tudo ou cê tá fudido. Com a minha habilidade de roubar e não ser roubado. Mano, aqui é Jonas Borges, foda-se o Jeff Bezos. Amanhã lerei a Bíblia para meus comparsas presos. Eu os lembrarei da fé para que sigam o processo. Eis que o pastor comanda o gado para o sucesso. Me lembro quando eu comecei roubando velhinhas quando eu tinha 16. Roubava as paróquias até a pracinha das 6. Tô cansado de tanto trampo, decidi mudar de vez. Agora que eu cresci, eu vou faturar na Blaine. Vende logo seu carro, casa, também pensão do mês. Joga, joga na rolê, joga, joga no foguete. Se o meu cupom você usar, final do ano nós tá de nova Mercedes.